sejam muito bem-vindos para mais um Três Sonidos. Eu sou Sebes e você já deve saber, essa altura do campeonato, esse é um projeto solo do Apenas um Cast, onde eu chamo um companheiro, um parceiro aí, para falar de três músicas, ou melhor dizendo, para falar dos sentimentos ou do que traz três músicas que cada um de nós vai escolher. Três Sonidos. Hoje, presença ilustre aqui do mundo dos podcasts, um podcast relativamente novo, mas que está com um produto acabado muito bom, e um dos mais pedidos aqui para eu chamar. Então, como eu estou seguindo a voz do povo, né? Está aqui com ele, Julian Catino, lá do podcast Por Outro Lado. Bem-vindo. Obrigado, Sebes. Olá a todos. Eu sou fã do Três Sonidos desde o começo dele, que você já tinha anunciado, inclusive, nos Telegrams da vida antes do público, e já fui fã já desde o primeiro. Bacana estar aqui. Esse aqui está sendo o quarto episódio do Três Sonidos. Eu tenho mais ou menos uma ideia fixa até onde eu quero ir. Ou seja, isso aqui não vai se estender indefinidamente. Ah. E saiba que você está numa lista bem pequena, cara. Você está sendo selecionado a dedo das pessoas que eu chamei para fazer parte disso aqui. Obrigado, gente! Porque eu acredito, cara, que música desperta muito os sentimentos na gente. E eu sempre ouço vários podcasts de música. Inclusive, uma das inspirações também para eu definir mais o formato do Três Sonidos é o teu podcast, ou Por Outro Lado. Eu gosto muito de como você trabalha com a música no teu podcast. Então, legal. São inspirações que eu tenho, que eu tento aplicar aqui. A música faz muito parte também da minha vida em termos de sentimentos também. Então, por isso que é o que mais aparece. É uma coisa bem emocional mesmo. Sim. E, como é de praxe, eu sempre faço uma pergunta pro convidado. E a pergunta neste caso é, pra você, Julian, como é que você me definiria uma paixão, mas não por outra pessoa, e sim por algo, ou por alguma atividade, algum hobby, alguma coisa? Como é que você definiria a paixão por exemplo, por música? Como é que você conseguiria definir isso para mim? Nem todas as pessoas são musicais, eu também não cobro isso das pessoas, mas uma coisa que para mim define muito como uma outra pessoa se define para com as outras é não que tipo de música, mas qual é a sua relação com a música, né? Então, se a pessoa ouve o que todo mundo ouve da mesma forma, etc., muitas vezes isso já não me traz muita atenção em tentar entender a pessoa. E muitas vezes a forma, a relação que a pessoa tem com a música me faz sentir ou não uma simpatia maior, né? Então, eu tenho uma paixão enorme por vários, nem tanto estilos, mas formas de pensar, e me fazem sempre ter como um guia, né? É tipo mais ou menos aquela coisa, um ditado antigo que tinha que quando o cachorro ou o bicho de estimação não gosta da pessoa, você tem que desconfiar. Uma coisa mais ou menos assim. Faz sentido. Bom, como no último episódio, no episódio 3, quem começou jogando a primeira música na mesa foi o convidado do Três Sonidos, no caso foi o Edu, a gente sempre faz assim, inverte, faz essa jogadinha. Então, quem vai começar agora sou eu. Legal. Então, vou jogar essa primeira aqui na mesa pra gente escutar e daqui a pouco a gente volta. 3, 2, 1, vai! Take my brain and break it in two. Então, Set Me On Fire. Como é que você faria essa tradução literal, hein, Júlia? Que aqui eu não falo inglês, né, cara? Eu consigo entender o sentido da música, mas Set Me On Fire seria o quê? Tacando fogo em mim? Alguma coisa assim? É, mas no sentido de, né, me acender, né? Minha paixão, é, né? Taque-me fogo, sei lá. Taque-me fogo da paixão. Fogo da paixão. Essa aí, pra quem não conhece... Você já conhecia, Julian? Não conhecia. Não? Então, deixa eu apresentar. Missy Higgins, cantora e compositora australiana, muito conhecida na terra dela pela habilidade de tocar piano e violão e até pela inteligência das letras dela. Ela é daquela estirpe que tá em extinção, sabe? A galera que compõe e canta. Pois é, dessa galera aí. Ela é nova, ela tem 35 anos de idade. Ela tem só 2 álbuns lançados e bateu todos os recordes de venda na Austrália. E atualmente ela é considerada entre as artistas pop assim, mais bem-sucedidas do país, né? É, eu olhando, eu ia apostar que era canadense, não sei porquê, né? Mas não parecia americana, né? O jeito não é de americana mesmo. Ela tem um quê de canadense também, eu notei isso também. Acho que é porque a Austrália é tão miscigenada que tem gente de um monte de lugares do mundo lá que a gente nunca sabe direito quem é australiano e quem não é. Então, cara, Set Me On Fire, essa música eu conheci faz pouco tempo. Me apaixonei pela cantora. E quando eu falei no início do programa sobre o sentimento de paixão sobre alguma coisa, não sobre outra pessoa, embora a letra fale sobre isso também, é porque ela fala aqui no refrão, né, da melodia, que é a única coisa que salva ela. E o frio, né, que por exemplo, como se ela estivesse com as trevas ou toda aquela tipo, uma espécie de tristeza, melancolia que a gente guarda dentro da gente, mas que tem alguma coisa que consegue subverter a gente de dentro desse sentimento. É, até fiquei na dúvida primeiro, né, se Melody era o nome de uma pessoa ou a melodia em si, né? É, no caso é melodia. É, quando eu li em inglês, imaginei isso. É como se ela estivesse fazendo uma canção pro que a música representa pra ela. A música não necessariamente, mas a melodia sobre o que ela trabalha e representa pra ela, né? É, como chamando inspiração, né? Mas ao mesmo tempo é um pouco de dizer, não me sinto tão só, né? Se estou, né, em chamas. Tá chamando esse sentimento. É, não sei se tu ficou sabendo, Julian. Eu me separei faz pouco tempo. Ah, não sabia. Enfim, eu tive um relacionamento de 13 anos e tal. Me separei e agora eu tô morando sozinho. E assim, a solidão, né? Que tem aquela diferença de solidão e solitude, né? Mas no caso, a solidão tem sido uma certa constante na minha vida agora. E muitas vezes eu me pego tentando descobrir coisas ou atividades, enfim, o podcast é uma delas, por sinal, que sim, tentem me não necessariamente me fazer integrar a um todo, mas sim me deixar bem. Então eu me identifiquei muito com essa música, especialmente com o refrão que ela canta, com algo que te dê vida, algo que te deixe bem, né? Que não te afaste das trevas, te afaste do frio. É, e ao mesmo tempo a música tem um frescor, né? É bem leve, não é pra baixo, né? É, ela é bem pra cima, tem uma parte que ela fala assim, eu tenho uma rocha entre meu coração e a boca. Ou seja, ela quer falar alguma coisa, e no início da canção ela fala isso, tem muitas coisas que eu quero falar, mas eu não sei como. E é uma coisa que tá batendo muito comigo, sabe? Entendi. Coisas que eu quero falar, quando você tem alguma coisa presa dentro do peito, um pouco também sobre aquele lance, não sei se você assistiu, não sei se você é fã também, né, vai que você não gosta, da série dos filmes do Rock Balboa. Não. Eu vi o... Você assistiu o último? O último não, o penúltimo, que é o Rock Balboa. Aí teve o último, né? Isso, que ele já tá aposentado, ele volta depois. Sim. De velho, então. Tem uma parte desse filme que ele fala assim, que ele tem The Beasts no basement, né? Tem bestas dentro do porão dele, da alma dele, né? Que ele quer soltar pra fora e ele não consegue. E coincidentemente não, ele consegue fazer isso lutando novamente a última luta dele, né? Que é de exibição, não, a luta valendo alguma coisa. Então é todo esse mix de sentimentos e essa coisa de você não se deixar pegar por uma solidão, por um frio, por alguma espécie de treva. Eu é um sentimento que eu tenho com relação a essa música. É muito, muito bacana também. Eu gostei. Para um momento também de buscar inspiração, né? Por isso que eu frisei bem no início, quando te fiz a pergunta, não é por outra pessoa, né? Porque não é às vezes não é necessariamente o que você precisa, outra pessoa, e sim entender alguma coisa, de repente até aprender a conviver bem com você mesmo, né? Pode ser um puta de um clichê isso que eu tô falando, mas enfim. É, se você não encontra isso com você, com outra pessoa também não vai acontecer, né? Tem que encontrar essa paixão em você mesmo. Depois do momento Kellogg's, né? Existe um filme em você. Agora eu quero saber o que você tá trazendo aí na sua manga, seu argentino safado. Manda aí. Cara, bom, você sabe que eu tenho uma missão na Terra e é levar a música em espanhol para... Eu também tenho umas aqui, tá? Pera aí. Sem querer dar spoiler, sim, sempre apresento muita música em espanhol, né? Vamos lá para a primeira. 3, 2, 1, já! Tuve un mal día de ser tragada, me rujo. Mañana. Primeiramente, desculpa aí se foi um pouco down. Sabia que você estava nessa vibe. Não, cara. Isso aqui é um canal de uma banda que o cara criou só para colocar as músicas subtituladas, com legenda, não é isso? É, sim, sim. É, subtituladas redondos. Sim, sim. Mas então, Julian, o que seria La Piba del Blockbuster? A menina do Blockbuster? É isso, isso, né? Isso. Isso. O que é isso, cara? Índio Solari, dá pra ver aqui, mas o que é isso, velho? Que sexo, wey? Bom, primeiro, Índio Solari é o líder de uma mítica banda argentina de rock, Redonditos de Ricota. Uhum. Esse aqui é da carreira solo dele, é o primeiro disco da carreira solo. E ele faz esse tipo de letra, né? São... Essa é bastante mais direta, né? Então, hoje em dia... toca de tudo, rock, pop, isso aí é mais no ar, assim. E é tudo um conto, né? Que geralmente ele escreve como se fosse um conto, né? Sim. E é toda uma história em que ele se apaixona, provavelmente, por uma menina mais jovem e tal. E, por um lado, ele tem todas essas dúvidas, né? Do que vai dar certo ou não. E bom, pelo menos eu não, né? Não sei se vou, né? Se vou segurar esse relacionamento, mas... olha só, tá indo bem, etc. E um dia do nada, a menina vai embora. Uhum. Tudo acontece dentro da cabeça dele, né? Toda essa paixão que surge e depois, é, né? Todos os sentimentos que ele vai tendo, por um lado se apaixonando, por outro pensando, será que vai dar certo? Eu achei interessante, é toda uma história, que nem você falou, se você entende espanhol, logicamente, né? Você começa a imaginar na sua cabeça toda a história sendo montada, sei lá, de repente um clipe, né, o ambiente, o local, que ele é muito detalhista nas descrições que ele faz. Muito cinematográfico. Isso, cara, cinematográfico é a palavra. E ele tem essa estrofe aqui, entre tantas, ele fala assim, essa rata pelirroja es hija de croatas. Essa, ele está chamando a menina de rato, né, mas a gente não usa muito esse xingamento aqui no Brasil, né. Essa ratinha, vamos dizer assim, essa ratinha ruiva é filha de croatas e me enfeitiçou. Coca-Cola e bossa nova e nada de tatuagens que ensujam sua pele. Bem cinematográfico mesmo, cara. Eu já imaginei a menina toda já na minha frente. É, então, ele vai colocando esse tipo de sugestões, porém algumas bastante visuais pra gente pensar como é, né? Ainda fala, né? Que a mãe foi Miss do ano 76, né? Então a gente vai montando aos poucos, né, o personagem. E bem, ele é bem assim, né? Ele faz contos, geralmente, desse tipo, de todo tipo. Isso aqui me parece muito um conto. E outra... Mas aqui, pra eu entender um pouco melhor, isso aqui é referente... Ele é um cara mais velho que se apaixona por uma menina mais nova? É, pelo relacionamento, pelo tipo, parece que sim. É... se apaixonou pela atendente do Blockbuster, né? Um dia começa a ficar com ele, namorar e tal. E ele se coloca dessa forma, né? Não sou mais aquele bebum que ficava no whisky soda, né? Uhum. Ele, pelas referências, ele parece ser mais velho, né? E tá namorando com ela. Só que, por um lado, ele acha que vai dar certo e, por outro, fala, bom, um dia, de repente, na cafeteira explodiu e, assim, a realidade chegou e tal e ela não tava mais aqui, né? Mas as letras dele são assim também, você não precisa ter certeza de tudo que acontece, né? Eu fiquei instigado por essa letra, eu vou te confessar que a música, ela vai toda num tom, né? Ela se mantém estável toda num tom, é realmente... é um ambiente, ele, né? Isso, uma ambientação, e ele te força você prestar atenção na letra, pra você entrar na viagem. Para el que ve que no sabe que el puerto está un buen destino... Não entendi, o que ele quis dizer aqui? Então, o que seria um vento favorável, né? Pra quem não sabe que tá chegando no lugar certo, né? Entendi. Se essa porta que se abriu na sua vida é uma coisa boa, não é? É isso, exatamente, né? E ele ainda depois fala isso, né? Eu sou sentimental. Muito sentimental. É, não posso dizer que me dei mal, né? Julian, na boa, esse cara é bem mais velho. Se ele tá com essa insegurança toda, ele é bem mais velho. Exato, então em nenhum momento ele fala, eu sou o mais velho, não precisa. Né? Já tá na cara. Colocar no sugestor. Toda uma história. Eu vou, além de deixar o link, claro, que todas as músicas do Tricionista tem link, eu acho que nessa aqui eu vou deixar a letra também, pra galera, se de repente tiver vontade, fazer a tradução. Que é bem interessante mesmo. É, legal. E eu acho que lendo dá pra entender melhor. Mas qual é o sentimento que ela te traz, Júlio? Então, eu ouvi muito esse disco todo. Na verdade, ia trazer uma outra música, talvez um tanto quanto mais política, mas que eu tenho um sentimento mais forte, mas não acho que outros talvez não. Porque é meio que uma descrição de um caso real, na verdade, de um problema num presídio, etc. Mas essa aqui, eu gosto muito desse tipo de letras do Del Indio, que são muito profundas, e assim, eu ouvi muito essa música justamente com toda essa ambientação que eu acho muito elaborada e ao mesmo tempo vai me envolvendo, sabe? Então, eu não chego a ter esse sentimento da música em si, da letra. Entendi, mas eu gosto de ouvir justamente essa ambientação meio no ar que ele traz, né? É bem obscuro, porém para mim não acaba soando, digamos, down. Eu acho que o termo que você usou antes é o perfeito, é cinematográfico. Cinema no ar. Eu entro no clima e parece que eu tô vendo um filme só ouvindo. Essa daqui você com toda certeza conhece. Eu conheci já tem um tempinho. Eu não sei se você gosta, tô me arriscando aqui. Mas é isso, né, cara? A gente tem que jogar as cartas que tem na mesa, né? Ah, mas sentimentos, independente de gostar ou não da música. Então, vamos agora, já que estamos nesta de falar espanhol, vamos para mais uma musiquita em espanhol. 3, 2, 1, dale play, cabrón. Esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Thank you. E o anão. Volvimos agora. E que dizer desta canção? Que lo pariu? Que pedaço de canção? Primeiro, não sei se a vos te gusta. ¿Te gusta Calamar o no? Me gusta, me gusta. No es mi preferido, pero me gusta. Esta canción es fantástica, tipo, mira, yo no sé qué decirte. El nombre de la música, Estadio Azteca, es una música de Andrés Calamaro, un ídolo pop, rock and roll y últimamente de música más folclórica argentino. Pero la letra no es de él, fue compuesta por Marcelo Skornik. Sé quién carajo es este tipo. ¿Vos lo conoces, Marcelo Skornik? No tengo la puta idea de quién será ese cabrón. Debe ser algún compositor ahí, hecho mierda que hay por ahí. Y, pero él hizo la letra inspirada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde, ¿te acordás? No sé si te acordás. Argentina fue campeón en el 86 y también Brasil fue campeón en el 70, ¿no podemos? El 70. Grandes emociones. Sí. Y toda la música ella usa más o menos como temática eso. Perdona mi español, hace mucho tiempo que yo no hablo español. Pero no hay problema, macho. Sí, entonces vamos. Y que está diciendo sobre esas cosas, el sentimiento que él tiene cuando hablas del Estadio Azteca. Pero también yo veo unas cositas acá. Por ejemplo, que él dice así: dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos en forma de corazones. O sea, las cosas de la vida, mi interpretación libre, las cosas que te vienen, los diversos caminos, las pasiones, los odios, las tentaciones en sí, y también las cosas dulces, los caramelos, las cosas de las personas que ven la vida de color rosado, y, en fin. Y también dicen que hay bueno o malo, y también que hay más o menos. Y yo si yo pudiera ponerme en algún rincón sería eso, yo estoy en el medio de los más o menos. Claro, pero también que en la vida, bueno, hay desgracias, problemas fortuitos, sí. Pero hay también momentos deliciosos de gran sabor. Y también él se pone como una persona humilde, ¿no? Que dice que aún así, por más en la mierda que esté, ¿no? Sí. Le da gracias, ¿no? Le da gracias a la Virgen. Es muy mexicano eso de gracias. Muy mexicano. Sí. Sin embargo, esta última parte que gracias le doy a la Virgen, gracias a todo le doy al Señor, no está en esta versión de la canción que nosotros mostramos. Sí. Está en una versión más completa, creo que es la versión de estudio. Esta versión que es del clip, no está esta parte que él habla de la Virgen. Yo ya escuché esa canción, pero hace mucho, mucho tiempo. Sí, esta canción es de 2004, del álbum solo del llamado El Cantante, lanzado en 2004 de Andrés Calamaro. Pero la mejor parte es después de esto que él habla de lo dicen que hay más o menos, que él dice así: dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. O sea, existe algo, alguna cosa arriba. No palpable, tal vez. Exactamente. Y no muchos tenemos, algunos solo tenemos, mas él quiere tener eso. Entonces, el mensaje de esta canción que me pasa es más o menos eso. Sí, es una forma de agradecer también, pero cuando uno agradece una botella vacía. Sí. Algún sentimiento más, ¿no? De lo que podría haber pasado, algo así, él tiene, ¿no? Sí, prendido a tu botella vacía. Andrés Calamaro salió con la banda de Miguel Abuelo, de los Abuelos de la Nada. Sí, me acuerdo que hablaste en aquel episodio del podcast que grabaste con nosotros. Y hablaste del episodio 60, Rock Argentino, va a estar ahí también en los links del post. Y estabas contando un poquito de la historia, ¿no? De Miguel Abuelo. ¿Y él era qué? ¿Él era cantante o era guitarrero? ¿Qué era? Medio cantante, guitarras y voz. Sí, y sí. Miguel Abuelo se muere de AIDS, ¿no? Se muere de SIDA. Y entonces medio que la banda se fue al carajo, claro. Pero cada uno continuó y el que tiene una carrera más sólida y que después, como dijiste, fue pasando del rock a algo más popular también en toda América Latina y comenzó a hacer música también regional, etcétera, ¿no? Sí, entonces, no, regional, no solo argentina, ¿no? Y está, no sabía que la letra no era de él, ¿no? Pero bueno. Y si vos escuchás bien y vas a ver el clip ahí, guitarra y cajón. un tipo tocando el cajón, no sé si lo viste. Un tipo tocando el cajón. Sí, que es un instrumento latino, pero más o menos de Centroamérica, ¿no? Sí, sí, Caribe también. Bueno, ahí está. Andrés Calamaro, yo no sé muy bien lo que me inspira, me gusta mucho esta canción, me gusta mucho este tono medio de nostalgia, de lecciones de vida, eso me... Y es una cosa muy mexicana, tener un tipo de información que toca más el sentimiento, el corazón. Sí, un tipo de aguante también, ¿no? De que todavía estamos aquí, medio así, ¿no? Y vamos todavía nomás. Muy poderosa en ese sentido la música. Muy bien. Bueno, beleza, voy a apertar aquí a tecla SAP de nuevo. Si ustedes no entendieron nada... Si ustedes no entendieron, bota en 0.8, ouve de nuevo, que ustedes van a entender. Y ustedes van a entender todo mejor ainda, ¿no? Ouvindo más rápido. Isso que eu não soltei gíria, que era para não complicar a vida, né? Se me segurando aqui também, né? Então vamos lá, mande a sua aí, doutor. Então, vamos continuar com esse curso de espanhol. Eita porra, é hoje. Tá, vamos lá. 3, 2, 1, já. Esperamos Eu espero ter arrebentado a cabeça de um monte de gente. Agora tu foi fundo, maluco. Literalmente o mundo interior. Exato, exato. Né? Tá, vamos lá. Então, a Germaniana é uma banda bem, bem underground. Você vai ver que é bem Bandcamp mesmo. Eles estão no Spotify, etc. Mas nem letra você vai achar dessa música, que eu até voltei a procurar aqui para ver se tinha sorte, mas não achei, né? Mas não é muito necessário, né? O legal é todo o ambiente que eles montam. E é uma banda nova, ela é de 2009, 2010. Esse é o final do primeiro álbum. Eles já estão com 3 álbuns, tocam bastante assim ao redor da Argentina. Em outros lugares não são conhecidos porque são underground mesmo. E são psicodélicos. Às vezes não, mas às vezes são bastante, né? Meio que evocando esse rock mais progressivo, psicodélico dos, não diria dos 70, mas por aí, né? Ambientação de novo. Parece uma cebola, cara, na boa, mas não me leva mal. Várias camadas, cara, de som se interpondo um em cima do outro. E tem uma narração no final. É uma coisa meio apocalíptica, né, que ele tá falando no final. Sim, sim, né. Eles são meio assim, apocalípticos, né, fala. A humanidade um dia vai mexer no interruptor errado, né, tipo, vai explodir aquela... aquela terceira guerra mundial final e vai acabar tudo e beleza. Você falou uma coisa interessante, não tem letra, mas isso por quê? Eles não divulgam as letras ou eles são hipsters a esse ponto de, não, nós não temos letras, é só música mesmo? Olha, do outro álbum, Flores Negras, eu achei algumas, porque o pessoal postou no YouTube as letras, entendeu? E aí, como eles estão tocando mais, etc, eles acho que fizeram música para um filme, para um curta e tal, e começaram a ser mais conhecidos. Quem compra o disco no Bandcamp e entrega, etc, tem tudo, né? Uhum. Inclusive essas postagens mais novas, por exemplo, nem tem like e tal, mas postagens mais antigas e meio ruins, né, de qualidade, mas era bastante ouvido. Eu acho que é o tipo de música, tem um pezinho, né, não sei se é um pezinho, né, mas é progressivo psicodélico. Sim, forte, não, tem pé forte. E eu sei que é bem a tua praia, tu gosta disso, né, até pelas outras conversas que a gente teve, você é um cara do psicodélico e do progressivo. Eu gosto de coisas que me instigam. E isso realmente me instigou, mas qual seria a pega dessa canção pra ti? O que você acha que ela traz, assim? É desesperança? O que seria? Eu não chego a combinar geralmente sentimentos, estou meio down, vou colocar uma música melancólica. Eu não sou bem assim, né? E além disso, eu ouço música também enquanto estou trabalhando, programando, etc. Né? Trabalho com TI. Puta, isso tem muita cara de música de programação. Exato, porque a gente entra no nosso mundo, né? Vocês entram num outro mundo mesmo. Tem uma outra música também, bastante instrumental também, mas além de ser muito longa, acho que menos, não vou dizer direta, né? Mas aqui fica, né? A música se chama Acesso ao Inframundo, né? E sim. Não precisa tradução e a gente percebe, né, esse estado, né? Eu gosto justamente por toda essa ambientação, orquestração, o final com o violoncelo, né, bem, bem bacana, bem dark, mas bem bacana. É toda uma experiência. Seria, eu não sei se ainda existe esse aplicativo, você lembra daquele iDozer, que existia em 2006, 2007? Nunca usei. Mas você sabe o que é, né? Sim, sim. Eu usava um site também onde você colocava assim, quero ouvir algo mais pop ou clássico, ficou assim, você dava pontos no mapa e ele escolhia a música. Eu lembro do iDozer que ele falava que era tipo uma droga, você ficava drogado por ondas sonoras. Até hoje eu não sei se isso é possível, né? Tinha vários temas lá, tipo sexo, orgasmo, morte, depressão, e você ficava escutando durante, sei lá, 10, 15 minutos o mesmo tipo de batida ou melodia, e dizem que isso influenciava nas sinapses da sua cabeça, que você sentia determinadas coisas. Eu achei isso muito a cara da idosa. Mas por isso mesmo achei legal. Por isso mesmo achei legal. Você já falou dessa banda em outra vez que a gente gravou junto, né? Sim. E eu cheguei a pegar algumas músicas daquele primeiro álbum que você falou, Flores Negras. E agora eu não sabia que tinha esse segundo álbum aqui, desse campo aqui do Ager Mañana. Onde eu ouço e acho, acabo recomendando. Também porque é uma banda nova, né? Então, assim, nova no sentido de que você ouve e fala, nossa, em qual 78 eles gravaram isso? Não, gravaram agora em 2014. Legal, legal, legal, legal. Bom, eu vou jogar minha última aqui. Eu espero que você não fique com raiva de mim, tá? Não. Pero no, pibe, não te preocupes. Não, não. A mim se te queda com raiva, não me interessa um caralho. Não, tô brincando. Cara, mudando totalmente, que a gente tá todo numa atmosfera dark, Mr. Robots, hackers, programação. Eu vou jogar de uma banda nova que a gente fez um programa lá no Turno Livre do querido Felipe Canella, lá do Papo Canella. A gente entrevistou essa banda é bem nova mesmo, é do ano passado. E esse é o primeiro single deles. Tem uma certa temática na letra que vocês vão pegar, é uma banda nacional, uma banda brasileira. E vamos escutar, né? Vamos lá. Então vamos para minha última. 3, 2, 1, vai! Solto o cabelo, curto o som e deixo o corpo falar. Puta, essa música é foda, cara. Então, a banda é Laika Não Morreu. Eu falei que era do ano passado, não. É do final de 2017. Então já tá um tempinho de estrada aí, uns 2 anos. Essa banda é banda paulistana, nova, bem nova. Ainda não tem um LP lançado. Tem esse single, acho que tá com outro agora também. Mas essa música, na época a gente lá entrevistou ela lá no Papo Canela, eles estavam apenas com esse single lançado, com um clipe aí. E eu queria te perguntar, cara, o que você acha dessa nova... Não é uma nova onda, mas é uma tendência que ocorre agora, com a questão do empoderamento feminino, dessa juventude, que isso já não é uma coisa de pessoas velhas, já é uma coisa dessa nova camada, esses jovens de 15, 16, 17, 18 anos que estão inseridos nesse meio. O que você acha disso, Júlio? Cara, é ótimo e tem muitas bandas também com mulheres conseguindo colocar suas letras, liderando bandas e diversos estilos. E tem uma vitalidade, né, cara? Uma vitalidade que não se via há muito tempo. Um certo frescor, né? Sim, sim. No caso dessa música, Eu, o nome da música, ela tá falando, contando novamente, né? Uma certa narrativa dizendo que, pelo que eu entendo, ela tá tomando as rédeas da vida dela. Ou seja, onde eu quero, do jeito que eu quiser estar. Né? O recado é bem claro aqui. E tem várias partes aqui que ela fala, que ela quer deixar o corpo falar, soltar o cabelo, transbordar a alma. Mas a parte que eu mais gosto dessa letra é quando ela fala no final que realidade demais pode sufocar. Eu não sei se isso... Na época, eu quis fazer essa pergunta, acabei esquecendo na entrevista, vai ter link no post também, que eu queria perguntar se essa parte dessa letra ele tá fazendo uma espetadinha com referente ao que as redes sociais mostram, que é, né, desse mundo, dessa realidade, entre aspas, que elas tentam mostrar, né? Eu acabei esquecendo de fazer essa pergunta, você acabou falando de outras coisas, né, do clipe, das músicas e tal, mas até onde o que a gente conversou com a banda... E eu disse, eu lembro que na época eu falei que ia fazer um trecionista sobre ele, espero que eu esteja ouvindo isso aqui agora. Eu disse que eu gostei muito da letra, da música em si, e realmente o que me vem à tona, que o sentimento que me vem à tona é justamente isso. Essa... não seria bem liberdade, mas seria esse novo frescor de uma coisa nova, um caminho novo se abrindo e de novas tendências que podem vir surgindo, né? Então, uma vocalista, uma mistura de sons, se você reparar no instrumental da banda, tem várias referências de várias coisas. É uma coisa bem de 2010 pra lá, né? E também, quem puder ver o clipe também, é muito, muito bem sacado, muito bem montado. Porque parece ser um plano sequência único, né? Tem até uns cortinhos, mas é praticamente só um plano sequência com ela, né? Meio que liderando, mas todos vão se mostrando, aparecendo. Eu achei muito bem orquestrado o clipe, né? Casou muito bem com a música. Casou muito bem com a música, né? E a letra também é sensacional, cara. Eu sei que sou errado ao olhar de gente de bem, talvez porque eu busque toda a liberdade que eles não têm. É mais direto que isso. Até nessa nova leva, outra que já falei várias vezes, né? Que é Lucas Sativa, que é uma banda argentina que tem... São duas minas, né? As duas mulheres que estão... Elas basicamente lideram, porque o batera é mais produtor. E elas duas são guitarras que se alternam. Ou baixo guitarra, ou duas guitarras. E elas que fazem as composições. Elas que vão... Depois todo mundo na banda, né? Claro, mas... E elas têm essa vitalidade, né? Que tava precisando, inclusive, né? Exato, exato. Talvez no futuro a gente diga que isso aqui é um produto da época que a gente está vivendo. Pode ser que sim, né? Mas que de fato, música boa acho que não tem idade, né? E essa música eu considero muito boa. Não, já teve até mulheres liderando assim, né? Sim, claro. Blonde, novo, né? Lógico. Mas é na exceção, né? Então, que comecem a ser... Não, talvez não a regra, mas que não tenha regra para esse tipo de coisa é super bem-vindo, né? No ponto. Bom, Julião, você vai encerrar esse Três Sonidos, olha lá, hein, cara. Então, mas eu pensei numa longa viagem que fizemos, né? Então, temos que terminar também num bom sentimento também, né? Então, por isso que eu joguei todo mundo no inframundo primeiro, para depois para depois sairmos com essa potência, né? A gente sabia, saiu um pouquinho agora com essa música, a gente saiu um pouquinho do inframundo. Exato, mas agora temos que terminar essa viagem, né? 3, 2, 1, já! Então, ela tava com quem eu tava pensando que ela tava? Tava, né? Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla, sim. Tocando um bandolim, né? É, o bandolim dele. Sim, apresenta aí. Ela é bem conhecida, nem precisaria, mas já presente ainda assim. Bom, quem canta é Julieta Venegas. Ela também escreve suas músicas e canta, mexicana. Nessa música, ela está com Gustavo Santaolalla, que é um grande, gigante do rock argentino, que saiu depois da Argentina e passou a produzir várias bandas nos Estados Unidos, fez música para um monte de gente, ganhou depois. Quem ganhou o Oscar foi o Drexler, mas ele que estava que fez a música. a trilha sonora toda de... Diários. Diários de bicicleta. Uhum. E de outros também, né? De outros. Babel também ele fez. Babel. Do jogo Last of Us, é ele que faz a trilha sonora. É, The Last of Us. E ele. Bom, e a música me emociona muito também, por uma série de situações também. Não sei se as pessoas vão, né? Se os ouvintes vão sentir isso, né? Mas me emociona demais a música. Primeiro porque a gente quer dançar, né? Mas também toda a letra, eu imagino, tá? Mas acontece que a Julieta, ela provavelmente, quando fez essa música, ela estava grávida. Primeiro parece que um amor, uma pessoa, mas eu, se a gente ler a letra, você reparar, ela vai falando como tem um monte de inseguranças de você criar um filho, né? Assim, você vai andando e a vida vai te levando e você vai tropeçando, fazendo mal, né? Ela deixa claro essas coisas, né? E a frase que da música toda, né? É, talvez o tempo, né, que passa nos ensina alguma coisa. Mas deixa bastantes coisas que para mim são ela tá falando para a filha que vai nascer, né? Que vai tentar criá-la do melhor jeito, mas ninguém sabe muito bem, né? Todo mundo tropeça, né? E também da forma que a gente cuida nossos filhos, né? Que ela fala, todo lo hago por cuidarte. Essa é minha maior preocupação. Pero algum dia, quizás, poder ajudarte em algo, será meu regalo que te pueda dar. Forte, né? Que forte mesmo, cara, que bacana. E ela é bem animada, apesar de ela estar falando coisas fortes, coisas que tocam, ela é bem pra cima. Ela quer colocar justamente uma forma de falar, eu vou falhar, mas o que principal que eu quero fazer é te dar o melhor que eu tenho. Uhum. Só que é uma música animada, né? Sim. Uma música pra dançar, né? Animada e ao mesmo tempo animada como é nossa vida, né? A gente vai levando, vai fazendo e vai errando. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem essa emoção carregada de a gente fazer tudo, por mais merda que a gente faça, a gente faz o melhor para nossos filhos, né? Por isso que também na letra fala, deixa-me discutir, do jeito que a gente faz com os filhos, né? Uhum. Por isso que para mim não é para o namorado, né? É uma coisa muito mais profunda. Sim, sim. Ela fala que, mientras tanto, vamos todos no mesmo trem. Ela repete isso várias vezes. Enquanto isso, vamos todos no mesmo trem, cometendo erros e pisando mal. Eu ando pisando mal, mas vamos indo, né? Quem não tá pisando mal, né, velho? É. E quem sabe, ela fecha a música falando, quem sabe, com o passar do tempo, o passar do tempo nos ensina algo. É uma confissão justamente dessa fragilidade humana, e ao mesmo tempo dá vontade de dar certo, né? Uhum. Principalmente com alguém que precisa da gente, né? Único, exclusivamente, durante um bom tempo vai precisar da gente, né? E a importância que você é na vida dessa pessoa. Eu gostei que você falou da questão dos filhos, você é pai, eu também sou. E essa música casou muito bem com isso, porque tempos atrás, quando eu escrevia, eu lembro de eu ter feito um texto que eu falava assim, que eu achava que, por favor, não me entendam mal, é apenas uma interpretação que eu tinha naquela época. Hoje em dia continua mesmo, mas com algumas diferenças pequenas, que eu não gostava muito quando eu via uma mãe falando assim, meu filho é meu presente, sabe? Eu não achava assim, presente, sabe? Tudo bem, é uma grande alegria, uma bênção e tal, mas fica parecendo que é uma coisa muito do egoísmo. Ah, é um bibelô que eu tenho, uma coisa que só vai me dar alegria. É, um cachorrinho. Exatamente, esse é o ponto. Eu lembro que eu tinha escrito esse texto na semana que a Xuxa tinha falado sobre a Sasha na época. Hoje em dia a Sasha já é uma cavala velha, né? Mas na época ela era um neném. E ela falou, ela é um presente que Deus, e ficou falando a palavra presente. E isso me incomodou, sabe? Porque eu falei, pô, a Sasha é uma pessoa, né? Minha filha é uma pessoa que vai ter seus defeitos, vai seguir sua vida. Ela não foi feita pra me agradar. E eu não posso enxergar ela, essa pessoa que nasceu de mim, no caso, não de mim que eu não gerei, mas enfim, eu fui parte do processo. ela é sangue do meu sangue, ela, eu não posso considerar ela como um bibelozinho, um pet, alguma coisa que é única e exclusivamente pra mim agradar. Hoje em dia eu sou pai, na época eu não era pai, eu entendi o porquê do presente que ela falou. Ainda tenho esse sentimento de achar assim, é uma pessoa, uma puta responsabilidade que você tá trazendo uma pessoa pro mundo. E a humildade da letra dizendo, né, algum dia, quem sabe, eu vou poder te dizer algo que vai ser importante, algo feito com sabedoria. Ela está se colocando no nível comum de que vai errar, vai ter problemas, não é perfeita, e aí denota uma certa maturidade, né, da letra e da própria cantora, no caso. Quando eu ouço essa música, não sei se deu para perceber, mas me emociono bastante. Sim. Justamente por esse sentimento, né? E que é, acho que é o mais verdadeiro que você pode ter com um filho, né? Você tentar ser a melhor pessoa possível, né? Tentar ser melhor do que você é, né? Mesmo que você não seja. Exato. Mas mesmo assim, pela vontade de tentar acertar, né? Uhum. Massa, cara. Eu quero te agradecer por todas as músicas, mas especialmente por essa última aqui, cara. Foi muito, muito legal. Muito legal. É isso, espero que vocês tenham gostado, os que vieram até aqui, os que chegaram até aqui. E agora abro espaço pro senhor Julian Dejar. Como é que é jabá em espanhol, Julian? Não tenho a mínima ideia. Não tem esse corte lá não? Não tem porque esse... tem a propaganda. Não, mas não tem esse corte, a conserva? Como é que chama? Eu não sei, eu não cheguei a ficar tão velho lá pra saber isso daí. Matambre. Vou deixar a Julian Dejar... hablar de su matambre, hacer su matambre. Isso ficou muito esquisito, mas beleza. Vai lá, Júnior, fala aí do Por Outro Lado Podcast. Então, é um... Quem ouve apenas um cast sabe que também o Sebs fala bastante, mas Por Outro Lado é um podcast de histórias que eu quero contar, pauta fria, eu falo do que eu acho, do que me parece importante. Tem muitas histórias que estão relacionadas com a Argentina, então se você quer conhecer um pouco mais da vida de Evita ou quer conhecer mais do punk rock, que foi o último episódio que eu fiz, aí você pode ouvir, entender e até comparar como foi a cena do rock no Brasil e na Argentina, né? Você vai me dar licença agora, Julian, rapidinho. Ouçam, os que estão ouvindo que não conhecem, dois episódios de recomendação minha. O último que ele está falando aí, do Luca Prodan, que foi o líder da banda Sumo, essa banda reggae punk da Argentina dos anos 80. E ouçam o Apocalipse, Julian? Aquele que você fez das histórias? Apocalipse, sim. Foi um episódio que eu fiz, na verdade, depois eu ouvi Trabalho de Mesa, que é um podcast de teatro, que eles estão juntos com os Dragões de Garagem e fizeram aqueles episódios, músicas para você levar para outra civilização quando a gente acabar, né? Para o fim do mundo. E aí eu fiz um episódio resposta, digamos, sobre isso numa dramaturgia, digamos, né? Tá sensacional. É isso. Julian, mais uma vez, obrigado. Gracias por ter venido. Aqui é a minha humilde casa. Eu que agradeço, eu sou fã do teu trabalho, você sabe, e o Três Sonidos também, eu sempre, quando aparece um episódio, eu passo na frente e ouço, porque sempre tem, além de boas músicas, sentimentos interessantes, né? Isso que é mais legal. Obrigado mesmo, cara. É isso então, até daqui a 15 dias pra todos, valeu, tchau. Tchau!